e para cozinhar a minha comida e para me limpar a caca das unhas, não estás a ver? Baby, I love you! Temos então Zezé Camarinha diretamente do Big Brother VIP, diretamente do confessionário. Eu neste momento reencarnei na Teresa Guilherme. Não, é mentira. Temos nas conversas de esquina Bruno Ferreira, conhecido pelo programa Contra Informação, agora também o Contra Poder na SIC Notícias, também a Edição Extra, que foi um programa de grande sucesso na SIC Radical e que já confidenciei aqui ao Bruno que tenho grandes saudades, e também estas participações especiais no 5 para a meia-noite com o Luís Filipe Borges, que já vão fazer 4 anos. Foi assim que nós conversámos, certo? É verdade. Pá, Bruno, obrigadíssimo. Ora, é essa, eu que agradeço. Por teres aceito o convite das conversas de esquina. Não, Ruben, eu é que agradeço. Obrigadíssimo pela tua... por teres lembrado. A primeira pergunta que eu te fazia, tinha pensado nisto, tenho pensado nisto ao longo da manhã e do dia. A voz é a arma mais poderosa que um ser humano pode ter? Não sei se é a arma mais poderosa, mas que é uma arma muito poderosa, é, sem dúvida nenhuma. Para já é aquilo que nos permite chegar aos outros. Há outras maneiras, não é? Há o tato, há o olhar, mas a voz é o que nos permite chegar aos outros da forma mais eficaz. A palavra, o poder da palavra, a esse nível, sim, enquanto elemento da comunicação, é sem dúvida uma arma que poderão vir robôs e poderão vir novas tecnologias, e esta nossa característica vai ser sempre importantíssima. E depois, não sei, vou levar a tua pergunta para um bocado mais brincalhão, se bem que sério na mesma. É perigosa, e é uma arma perigosa, se for usada por quem conseguir usá-la de uma forma abusiva, chamemos-lhe assim, falaciosa, intrujona, ou seja, fazer-se passar por outra pessoa, copiar a voz. A voz é um bocadinho também uma espécie do nosso BI, não é? Sim. Nós, quando ouvimos determinado registro de alguma voz que nos é familiar, sabemos, automaticamente na nossa cabeça surge a imagem dessa pessoa. Mas pode haver batota, e aí sim a voz reveste-se de um caráter perigoso. Tem esses dois lados, quer o positivo, quer o negativo. Tu trabalhas numa área ligada essencialmente à comédia e ao humor. Estamos em 2013, estamos certamente a viver um dos tempos mais difíceis da nossa história. Também a nossa geração está a viver certamente o tempo mais difícil sempre. As pessoas têm disposição para rir, sentem vontade de rir, sentem necessidade de rir, ou não estão muito para aí viradas? Eu acho que as pessoas precisam de se rir. E sobretudo neste contexto, como frisas e bem, de grande dificuldade a muitíssimos níveis, económico, social, a própria estabilidade pessoal, ou seja, que depois afeta outros campos, o campo pessoal, assim, campos sentimentais, etc. Estão a uma altura complicada de fins de relações, etc. E portanto as pessoas, eu acho que veem no humor uma espécie de uma lufada de um parênteses desta vida complicada. Sei lá, seja a ver, como falaste há bocadinho, um programa, não sei, o 5 para a meia-noite, sabe-se que ali, todos os dias, àquela hora, há um bocadinho para esquecer as adversidades e, sei lá, distrair-nos e rirmos. Quem diz isso diz na rádio. Quem diz na rádio diz a ver na internet, a ler um livro que traga riso para a realidade que estamos a passar. Portanto, acho que sim, acho que o humor nesta fase faz todo o sentido. E depois, mesmo em termos... o humor tem outras capacidades, ou seja, tem outras... faz-nos bem. Rir faz muitíssimo bem à saúde. Distende os músculos. A sério, uma vez, a propósito também de um programa sobre humor, fui estudar um bocadinho e havia uma série de coisas boas que o riso liberta, uma substância que é boa também, ou seja, quando nós nos rimos muito, exercita os músculos faciais, os abdominais, faz bem à capacidade respiratória, é bom para uma data de coisas. Mas fica mais difícil fazer rir as pessoas? Não, eu acho que não. Eu acho que as alturas de crise são as alturas em que mais fácil é pegar nas coisas, porque temos muitas coisas justamente para pegar. Quando as coisas estão bem, se as coisas estão bem, como é que nós vamos fazer troça da coisa que está bem? É mais difícil. Quando as coisas estão assim, depois existem também estes personagens que nestas alturas, e estamos a falar nestas alturas, as pessoas que lideram os destinos do país, política e economicamente, eu sei lá, Vítor Gaspar, Passos Coelho, Cavaco Silva, Paulo Portas, pá, são pessoas que estão no olho da tempestade. E portanto é muito fácil ali haver deslizes, tudo é notado, tudo sai no outro dia ou no próprio dia na comunicação social, e depois é uma questão de se pegar. Epá, por exemplo, ontem o pai do Passos Coelho, aquelas declarações são bombásticas. Eu gostava muito de perceber o que é que o Passos Coelho terá dito ao pai quando viu que aquilo saiu na imprensa. E está lá uma expressão fantástica do pai dizer a Pedro Passos Coelho que vais te deixar. Sim, é fantástico. Já está tudo arrumado, já não há nada a fazer, e que ele está morto para sair embora e vamos fazer uma grande festa quando ele sair. Epá, isto são coisas, quer dizer, se estivesse tudo bem isto não acontecia, não é? Era ao contrário, o pai dizia, não, ele está bem lá e deixa de ficar filho. Mas, ou seja, em alturas de crise, em alturas conturbadas e alturas complicadas, tudo se precipita muito mais rapidamente. Os deslizes são todos muito mais notados. E, portanto, é mais fácil ir pegar por aí, ou seja, a matéria do humor é muito vasta a esse nível. Trabalhas também numa área essencialmente ligada à política, falaste do Pedro Passos Coelho, tens também imitações do Paulo Portas, falaste também do Vítor Gaspar. Os portugueses gostam de não serem gozados, mas gostam imenso de gozar com os políticos que têm? Sim, eu acho que talvez ainda haja aqui um bocadinho esta questão do ser-se gozado ou brincar-se connosco, que talvez não seja assim tão bem. Nós, enquanto portugueses, levamos demasiado a sérios, sim, mas gostamos de ver quem está por cima de nós a ser gozado. Sim, acho que isso sim. Podemos, eu acho que sim, eu concordo com essa afirmação. Era bom que também tivéssemos o mesmo espírito para sofrermos as críticas também de nós próprios, porque todos nós andamos aqui, todos nós somos passíveis de se fazer humor. Sei lá, porque venho despenteado, porque tenho uma nódoa, porque vejo mal, que os óculos estão tortos, porque tenho os sapatos sujos, porque vejo as calças rotas. Qualquer coisa é passível de... eu não me importo, e aliás... como faço tanto em cima dos outros, também acho que é justo. Não te importas de Não. Mas é um trabalho que se faz, não é de um momento para o outro. Talvez haja quem sempre, ou nunca neste caso, tenha importado com isso. Eu não, eu tenho vindo a aprender a sofrer o humor nas minhas próprias costas. Mas a tua pergunta em relação aos... Sim, eu acho que as pessoas gostam sempre de quem está lá em cima, sei lá, de ver um bocadinho achincalhado. Nós, enquanto portugueses, porquê é que temos medo de gozar connosco próprios? Não sei, como tu disseste há pouco, acho que nos levamos muito a sério e sobretudo somos um povo sisudo, não é? Como toda a gente já sabe, um bocadinho o povo do fado, etc. Basta ver outros países que falam a mesma língua que nós, que têm um comportamento completamente diferente, não é? O brasileiro é todo muito mais extrovertido, o próprio africano é a mesma coisa. Nós demos-lhe a língua, mas pelo menos felizmente esta parte mais fechada não lhes passámos de tal forma. Portanto, eles conseguem ser muito mais expansivos do que nós. Mas, como tudo na vida, acho que isto se aprende, e acho que, como dizes, vivemos uma época em que o humor tem uma importância fulcral. E há, sei lá, não digo hoje em dia ou nesta crise que tenha começado há um ou dois anos, mas nos últimos anos, acho que a contra-informação abriu muitíssimo essa porta, contra que começa em 96. Na altura os políticos não gostavam e arrepiavam-se todos se tivessem um boneco a imitá-los no contra-informação. Epá, eu diria que 7, 8 anos depois eles desunhavam-se para ter um boneco deles no contra-informação. Portanto, passou ao contrário, para ser um sinal de prestígio, como a tal máxima, não importa que falem mal de mim, desde que falem de mim. Sim. E portanto começaram a perceber isso, ou seja, eu acho que o contra-informação por um lado, o Herman por outro, acho que foram as duas fechaduras que serviram para abrir aqui portas do humor até então nunca abertas no nosso país. Depois, a partir daí, tem surgido, pá, vou só falar nos pontos máximos, Ricardo Araújo Pereira por um lado e eventualmente o Bruno Nogueira por outro, é claro que imensa gente cheia de talento, de grandes comediantes que há aqui no meio, mas que não vou referir, mas refiro estes dois, que creio que são, sobretudo o Ricardo, Têm ajudado a expandir esse caminho, essas portas abertas, quer pela contra-transformação, quer pelo Hermano José. E as coisas estão obviamente diferentes, não é? Portanto, chegámos aqui a este período, quase 40 anos depois do 25 de Abril, e parece-me que esta maturidade demorou algum tempo a criar-se, mas parece-me que agora sim as coisas são diferentes. É preciso não esquecer que o Herman teve um programa, O Humor de Perdição, que de repente, sim, por causa de uma brincadeira à volta da última ceia, o programa saiu do ar. Havia um programa de música que chamava-se Fisga, mais ou menos nessa altura, não sei se fim dos 80, início dos 90, que fez uma vez uma versão do hino de Portugal, diferente, e o programa foi abaixo porque não se podia tocar. Ou seja, hoje em dia parece-me que as coisas, o espírito está muito mais aberto, as coisas são mais entendíveis, nem tudo é logo levado a mal. E, portanto, eu acho que neste caminho as coisas estão melhores, não é? Ou seja, permite-nos a nós também, comediantes, fazermos coisas que há uns anos atrás não podiam ser feitas. Eu tenho consciência que faço coisas que às vezes ainda fico, será que vou? Ok, bora experimentar. E tudo bem. Corre bem. Falaste na questão cultural portuguesa e voltando um bocadinho atrás e falando ainda um bocadinho sobre nós. Nós somos um povo que gosta de sol, gosta de conversar, uhum, gosta de festa, gosta de sorrir espontaneamente. Uhum. E falaste também na questão da democracia, ser tão jovem de 40 anos praticamente. Nós, enquanto portugueses, ainda temos esse passado que nos impede de gozarmos com a nossa Portugalidade. Eu não, talvez sim, não sei até quando é que isso vai acontecer, mas eu, sobretudo, se calhar nesta fase em que as coisas não estão bem, com o país, não é, sobretudo, se bem que é preciso também, sei lá, recuar quanto tempo, eu não vou dizer quantos anos, mas quantos séculos para perceber quando é que as coisas estiveram rigorosamente bem. O Vítor Gaspar, o Ministro das Finanças, escreveu o prefácio de um livro agora que diz que isto sempre foi assim, sempre vivemos acima das possibilidades, sempre se gastou mais com o que se tinha, etc. Já na altura dos descobrimentos, as riquezas passavam só por aqui e depois iam para fora em troca de palácios e de castelos e de coches e de pinturas e de quadros, e portanto nunca se investiu aqui, etc, etc. Eu acho que se chegarmos um dia a um momento, e eu espero que isso seja possível, em que o país atinja um equilíbrio, as pessoas se sintam... Houve um bocadinho, desculpa o parênteses, houve um bocadinho essa ideia, na altura, sei lá, ali no fim dos anos 90, na altura da Expo, entre a Expo e o Europeu, nós vivemos aqui uma espécie de uma euforia coletiva, um conto de fadas, ou seja, isto afinal mudou tudo, conseguimos ser como os outros países, ou iguais, ou melhores, altamente competitivos na organização de eventos, coisas importantíssimas, estamos no mundo inteiro, todos falam de nós, mas percebeu-se que afinal as coisas não eram tão assim. Fomos ao céu e ao inferno demasiado depressa. É uma boa expressão, é uma boa maneira de pôr a coisa, é verdade. As pessoas acharam que podiam e certamente tinham e teriam o direito a conquistar uma série de coisas, mas que depois vieram a perceber pouco tempo depois que afinal não conseguiam manter. Mas também muitas vezes se fala disto, que as pessoas, que a culpa é das pessoas e as pessoas endividaram-se, etc, etc. Isso é muito discutível. Também se diz que os bancos é que empurraram as pessoas, isso é muito discutível. Eu não sei, eu acho que isto é uma questão, pode ser eventualmente uma questão de mentalidade, mas no fundo as pessoas acharam que tinham esse direito e portanto foram à vida delas. E pá, eu queria ter uma televisão maior, é possível, tenho trabalho, estou empregado, tenho, a minha mulher também está, então bora lá comprar a televisão. E depois dá-se esta questão da bolha especulativa, dos ativos tóxicos, etc. Isto de repente nós estamos sempre no fim, não é? Portanto, levamos sempre depois, e quando levamos com muito mais força, e foi o que aconteceu mais uma vez. Só para concluir em relação à tua pergunta, parece-me que um dia que nós consigamos, ter um país mais equilibrado. Eu já não digo que seja um país rico, porque acho que não nos rirmos de nós próprios é um sinal de desequilíbrio? Pode ser. Eu acho que pode ser um sinal de desequilíbrio. Se nos rirmos, eu acho que a coisa está muito mais apaziguada. Se não nos rirmos, pelo menos se pararmos para pensar se devemos ou não devemos rir, a coisa talvez já não esteja tão bem. Falaste também na questão da democracia tão jovem. Vivemos um tempo de ditadura longo e na altura da ditadura, antes da ditadura ser corrida ao pontapé, entre aspas, havia as músicas de intervenção e as músicas que passaram como senha do 25 de Abril. Tu achas que agora o humor político que se faz na altura do contra-informação, agora na altura também do contra-poder, achas que o humor político é agora o novo meio de intervenção política? Sim, tu tinhas as músicas, como bem dizes, a revista também era outro instrumento dentro da área do humor e também era sempre revistada a pente fino pelo lápis da censura, as coisas lá iam passando, havia alguns artigos nos jornais, lá se ia tentando dizer as coisas. A nível do humor, da crítica política, sem dúvida nenhuma que o Contra teve um papel fundamental. Hoje em dia, o Contra-Poder... Creio que também segue essa receita, se bem que de uma forma um pouco mais light, não só tão exclusivamente baseado na política como era o contra informação na RTP. Agora, na SIC, eu acho que os bonecos têm uma componente também ela um bocadinho mais social, ou seja, brinca, ou pelo menos o objetivo é esse, vir a brincar, porque os bonecos ainda não existem, mas o objetivo é eles existirem, vamos ver, com este lado mais socialite da nossa vida em Portugal, com desportistas, etc, etc. Ou seja, isso também é um bocadinho, reflete um bocadinho o interesse que as pessoas têm, não é? Eu acho que a política, às tantas farta, eu sempre ouvi desde algum tempo que ouço as pessoas dizer: já não tenho paciência para ver telejornais, já não me apetece ver porque é sempre tudo mau, são só notícias más e a gente sai dali completamente deprimido. E portanto as pessoas refugiam-se, eu sei lá, ou no futebol, ou nas revistas cor-de-rosa, ou nos Big Brothers da vida. Quem diz os Big Brothers diz esta quantidade de programas dos mergulhos, dos cenários inclinados. Há imensas coisas. Isso tudo são escapes. Escapes e alternativas a este cenário dramático, porque se tu fores ver bem, cada vez que o telejornal, a primeira notícia no telejornal é sempre, afinal, as previsões estavam erradas, a OCDE diz que estimativas de Portugal estavam sempre abaixo. Sempre para pior. Sim. Isto devia fazer-se um estudo semiológico disto. Eu não sei há quantos meses que todas as semanas e todos os dias não há uma notícia em contraciclo, ou seja, isto é uma onda, é um tsunami gigante, e as pessoas cansam-se, não é? Eu próprio tenho que ver por uma questão profissional, mas também me canso, já dói. Mas, por exemplo, há muitas pessoas que vêm cá ligados aos mídias que dizem que é uma autêntica loucura os políticos que temos na nossa praça a comentar, ou seja, ligamos um canal de informação à noite, é o debate do PCP contra o PSD, o debate, e temos políticos todos os dias a comentar, e temos agora o regresso de José Sócrates qual Dom Sebastião. A pergunta que eu te faço é a seguinte: porquê que, e estavas a falar ainda da questão das pessoas estarem fartas de política, porquê que as pessoas fartam-se da política, estão cansadas de telejornais, e eu também tenho amigos meus que dizem isso, mas depois dão a importância que dão e seguem atentamente programas como o Contra-Informação e o Contra-Poder. É quase como a obtenção. Na América há muito esse caso com o Daily Show. Há pessoas que veem o Daily Show para se informarem. Achas que essas pessoas vão buscar ao humor essa informação de forma a ser digerida de forma mais suave? Acho, aliás, existem provas de que isso na altura do Contra-Informação acontecia, sobretudo nos Palopes. Ou seja, houve políticos, eu recordo-me que o Jorge Coelho comentou isso uma vez. Ele, quando ia a Luanda, salvo erro, não sei se é Maputo, as pessoas na rua diziam: epá, olha o coelhone, e sabiam de algumas coisas da nossa realidade por causa do programa que passava lá, do Contra-Informação que passava lá. Ou seja, já tinha uma realidade filtrada, mas sim, tocavam os problemas, as questões, através do Contra-Informação. Neste caso, hoje em dia, se assim for, através do Contra-Poder. E eu acho que sim, as pessoas é do género, pá, deixa lá ver o que é que está a acontecer, o que é que o Vítor Rapar fez, o que é que o Caco Coelho vai fazer, etc. Mas pegando aí na tua deixa sobre os comentadores, eu acho que sim. Outro dia estava a pensar, eu acho que os comentadores, ou aliás os políticos, de antes, até há bem pouco tempo, nós tínhamos ideia que os políticos que ocupavam cargos importantes saíam sempre, quando saíam tinham sempre em vista, sei lá, ocupar um alto cargo numa empresa pública ou num banco, etc. Ou numa empresa privada também, por vezes. Ou numa privada, sim. Eu acho que hoje em dia o político sai com a perspectiva de vir a ser comentador para depois de ser comentador ocupar o tal cargo na tal empresa, desfia na tal empresa pública ou privada ou no tal banco. E é o que me parece, nós fomos ver bem esta proliferação de comentadores, de, portanto, políticos que há bem pouco tempo estavam no ativo e que hoje em dia são debitadores de opiniões. Sim. É avassalador, quer dizer, nós, do Sócrates ao Marques Mendes ao Santana Lopes ou, quer dizer, eu acho que são todos, o próprio não, o Jorge Coelho não, mas agora acabam o Francisco Louçã. Todos eles estão saíram do ativo, mas quer dizer, arranjaram ali uma maneira de ao fim e ao cabo fazer passar, continuar a fazer a mesma coisa, só que não é na Assembleia. Isto não deixa de ser um exercício de democracia também, mas não sei. É política mais. Eu acho que sim. Estando a trabalhar no humor político com este contrapoder, e daqui a pouco já vamos falar um pouco sobre o teu trabalho, queria-te perguntar, uma opinião meramente pessoal, haveria espaço em Portugal para um formato equivalente ou parecido ao Daily Show? Eu acho que já se tentaram fazer coisas. Com o Jato Fedorento, por exemplo? Com o Jato Fedorento, houve uma coisa, também o próprio Inimigo Público, quando tentou em televisão ter o formato televisivo, o QTV, não era QTV, era como é que se chamava? Canal Q. Não, o Canal Q é sim. Diferente. Aquele Caia Quem Caia. Caia com o José Pedro Vasconcelos, sim, Pedro Fernandes, Joana Cruz. Exatamente. Ou seja, houve alguns formatos que tentaram tocar um bocadinho aí o próprio 5 durante estes 4 anos que está no ar. Obviamente não é esse o formato, o 5, mas também, se calhar mais ao início, poderá ter passado por ali ou pela cabeça das pessoas do formato essa ideia. Não sei, sinceramente não sei. Eu gostava muito que isso fosse, sim, possível. Eu acho que estas coisas experimentam-se. Mas muitas vezes, a nível televisivo, o nosso panorama, não sei, parece-me que vamos sempre cair na mesma coisa. Ou seja, é jogar pelo seguro. E quando se quer inovar ou pensar numa coisa diferente, há sempre, mas vê lá se isto depois não resulta. E as pessoas acabam por se acanhar e ter medo. E, portanto, aquilo que nós vamos vendo de novo não tem nada de novo. É uma forma diferente de mostrar uma coisa que acabámos de ver. Ou seja, programas de música em que se cantam imitações de outros cantores. Isto era a Chuva de Estrelas. A Chuva de Estrelas tem 20 anos e continua agora com outros nomes. Ou seja, são formatos que, de alguma, sim, forma, têm um sucesso de alguma forma garantido e, portanto, continua-se por aí. É também por essa razão que já temos para aí 20 edições de Big Brother. Sim, é um caso paradigmático. Big Brother é um caso paradigmático. É o que resulta sempre. Entrando agora na questão da tua carreira, começando com o Contra Informação, e falávamos aí do seu início, como é que consegues explicar a longevidade e o poder que o Contra Informação conseguiu assumir? Eu acho que as pessoas... A dada altura, o Contra começa na SIC. Antes era o Cara Chapada e depois o Jornal Louco. E foram formatos falhados. E é por isso que ele acaba na SIC. E depois o Joaquim Furtado, na RTP, vai recuperar a ideia, digamos, original. E dá-lhes mais condições, porque havia alguns bonecos. E mesmo as condições que existiam, técnicas, etc. Nestes tempos de Jornal Louco e Cara Chapada na SIC, eram, evidentemente, mais recursos mais limitados. E depois na RTP surge um programa mais musculado, os autores também são diferentes, melhores, e de repente parece-me que o que acontece é que as pessoas deixam-se conquistar por aqueles bonecos. E desde o momento em que os próprios visados também se deixam conquistar por esses bonecos, quer dizer, estão reunidas as condições para ser um sucesso. O programa, nessa altura, era diário, a seguir ao telejornal. Dois, três minutos a seguir ao telejornal, que era o momento indicado, ideal, com a duração indicada e ideal para um programa deste género. É claro que o formato depois repetiu ao fim de semana em versão longa com o resumo de todos os programas de segunda a sexta. Mas não sei, eu acho que houve ali, houve uma... houve uma varinha de condão que sobre este programa, e acho que passa um bocado por aí, acho que os textos eram muito bons. Foi, eu creio que é com a contra-informação que surge a expressão do humor inteligente. Isso não é exclusivamente com o contra, é rigorosamente contemporânea, e o contra fazia parte. E vocês colocaram uma frase num político português que é o Marques Mendes, quando toda a gente vê na televisão, toda a gente diz gandanoia. Ele próprio diz gandanoia. Ele faz questão de sempre que pode dizer gandanoia. Vocês próprios marcaram a agenda política do Portugal. Muitas vezes aconteceu. Sim. O próprio Pinto da Costa com a questão do penso eu de que, do Óbvio Tareco, etc. Quer dizer, acabou por os bordões que os personagens usavam no programa, as pessoas depois o Jorge Coelho, que é esse médico que o PS leva, depois andava sempre com um pau, estas coisas depois as pessoas olhavam para os verdadeiros e imediatamente associavam a personalidade do boneco. Isso era positivo, eu acho que bastava terem dois palmos de testa e para perceberem que, obviamente, o boneco, por muitos disparates, e pá, por exemplo, lembro do Guterres, o Toneca Guterres no Contra foi um boneco que levou pancada até dizer chega. Mas ao fim e ao cabo, a imagem que saía dali, para o próprio António Guterres, sei lá, acabava por ser patusca, mas foi um boneco que levou pancada. E hoje parece-me a mim, não sei, não quero correr esse risco, não faço parte da equipa autoral do programa, mas parece-me a mim que o boneco mais pancada leva é o seguro. Porquê a pressa? Qual é a pressa? Qual é a pressa? Qual é a pressa? Qual é a pressa? Eu não sei qual é a pressa. Vi agora um sketch recentemente do Curto Circuito, versão governo com o Passos e com o Portas, em que aparece o Cavaco Silva a escrever um livro sobre prefácios em que tem um prefácio, e depois aparece o Segura e diz: vocês não me disseram nada, só soube há bocadinho, mas eu preciso de aparecer. Exatamente, pois é, justamente isso. Posso falar? Isso. Não. Não. Mas qual é a pressa? Qual é a pressa de acabar? Não, temos que acabar. Mas sim, quer dizer, mas mesmo assim, era o que você estava a dizer, mesmo sendo ali sovado, entre aspas, no contexto dos bonecos, é positivo. Pá, sei lá, traz-te... ia dizer humaniza-te a personalidade. Não, aboneca-te a personalidade. Mas os bonecos são... Mas há uma grande curiosidade em torno do boneco, não é? Pá, mas que tamanho é que o boneco tem? Mas como é que aquilo mexe? Mas está lá alguém dentro? Mas põe as mãos? Mas como é que os olhos... Veja? Ou seja, e acho que este mistério em torno do mecanismo de funcionamento do boneco também ajuda a criar esse fascínio em torno do contra-informação. Foram muitas coisas. Foi isso, foi a qualidade dos textos. Acho que foi também a qualidade das vozes. E aqui um bocadinho desta parte, faço parte só da equipa, sou só mais um. E já na altura era só mais um. Mas sim, acho que a equipa tem excelentes profissionais. E portanto, não sei, acho que... e obviamente do trabalho todo, de pessoas que depois não se vêem, não é? Sei lá, da realização, da manipulação, do grafismo, técnicos de som, do vídeo, e guarda-roupas, eu sei lá, manutenção, é muita gente. Eu recordo-me dos tempos de contra-informação, eram 50 pessoas que trabalhavam no programa. Sim, hoje são menos, está redimensionado o programa. A nível das vozes, por exemplo, somos 4 ou 5? 4. 4, sim. A ficha técnica costumou aparecer 4. Sim, 4, somos 4. houve alturas em que chegámos a ser 15. Só no contra. Vozes, no contra-informação. Mas sim, acho que sim, acho que o que aconteceu, o que trouxe esse grande poder ao contra foram... E depois foi esta abordagem do humor. Era um humor que não precisava de achincalhar, eu sei lá, tinham certos limites. É discutível os limites do humor, é das coisas mais discutíveis. Achas que o contra-informação conseguiu pôr de parte... a piada com o trocadilho sexual e pôr de parte a piada com o palavrão? Achas que, como quando nós falávamos do humor inteligente, achas que o contra-informação conseguiu colocar um travão a isso? Na breja era isso? Sim. De alguma forma, sim. Temos que dizer que sim. Mas, por outro lado, eu sei lá, o palavrão, se for bem utilizado, quando deve ser utilizado, é um recurso estilístico, humorístico, igualmente importante como outro qualquer, desde que seja usado quando tem que ser usado. Pelo personagem certo, no momento certo, sem ser um exagero ou um abuso. É quando as pessoas dizem palavrões, toda a gente se ri, parecemos crianças. O meu filho mais velho tem 7 anos e está naquela fase em que tu dizes ele próprio, rabo, e depois farta-se de rir. E isto funciona da mesma maneira. Nós aqui comportamos como miúdos de 6, 7 anos. Vou dar um pum. É massa. Isto é um bocadinho a nossa coisa do português. Os espanhóis estão aqui ao lado. Pá, fazemos parte desta península, temos muito mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam. Fizemos a Reconquista Cristã lado a lado, fomos todos os dois pensionistas, pá, tivemos regimes totalitários, pá, somos muitíssimo parecidos. Pá, mas eles têm uma abertura, e se tu vês um programa de televisão espanhol, pá, eles dizem uma série de palavrões, mas é que sabes com tanta naturalidade, não há sequer... é mesmo assim, é uma questão cultural. Nós aquilo, ai, credo que o senhor disse... sei lá, não vou estar aqui a dizer, mas lá está, olha, estás a ver, não, vou dizer, vou, ah, o senhor disse merda, não pode ser, não, e há sempre este acanhamento. Sim. E esta castração que nos fazemos a nós próprios, e pá, isso tem um lugar também, desde que seja bem usado. Falavas aí um bocadinho mais atrás na questão dos políticos que tiveram o primeiro medo contra a informação e depois chegaram a apaixonar-se pelo programa. Quando é que achas que se deu o clique para os políticos chegarem a discutir um lugar de boneco neste tipo de programa? Quando é que se deu o clique? Eu, na bocado, dizia meia dúzia de anos... Do António Guterres, depois, por exemplo. Eu dizia meia dúzia de anos depois, não sei se... Portanto, o programa começa em 96. Sim, possivelmente meia dúzia de anos depois, ou talvez nem tanto. Mas sei perfeitamente que havia até cunhas para se ter o seu próprio boneco. Havia ministros que metiam cunhas e que pediam por portas e travessas se não seria possível, e prestavam-se a fazer tudo o que fosse preciso para ter o boneco. Porque perceberam que aquilo era um instrumento importante. Vocês então, em vez de terem pressões negativas por falarem de política, tinham as pressões positivas porque os políticos queriam ser satirizados. Sim, é verdade. Numa fase mais à frente, sim, numa fase mais inicial, não. Havia pessoas que não... recordo-me que Pinto Costa não gostava de ter um boneco, Lili Canessas também não gostou muito ao princípio, mas depois perceberam que aquilo realmente não fazia mal nenhum e que, antes pelo contrário, era uma arma importantíssima que os aproximava das pessoas. Achas que o contra-informação ajudou, e presumo que sim, a estabelecer individualidades e a tornar pessoas mais famosas do que aquilo que eram? Acho que sim. Mais famosas do que aquilo que... Não sei se mais famosas do que aquilo que eram, mas pelo menos... mais faladas. Mais faladas, sim, sim, de certeza absoluta. E depois houve, nos tempos da RTP ainda, do Contra, houve casos, eu recordo uma vez, depois discutia-se muito sobre isso, houve um programa que foi cortado durante a emissão, e é cortado, eu agora estou a recuperar isto na minha memória, não me recordo bem, mas salvo erro, eu não sei quem é que fazia de Shrek, estávamos a fazer uma sátira ao Shrek, e eu não sei se era o Primeiro-Ministro, se era o Presidente da República, alguém era o Shrek, e de repente quando estamos a desenvolver esse momento desse personagem, o programa sai do ar. O que é que foi? O que é que não foi? Foi o quê? Foi um corte? Foi propositado? Não foi? Foi um erro? Foi uma coisa... Bom, nunca ninguém soube o que é que foi, são coisas que acontecem, podem ser coisas que acontecem, ou não. E havia outro caso qualquer, houve aquele caso famosíssimo de uma conferência em que o José Sócrates vai discursar e o speaker diz, senhoras e senhores, agora convosco, José Trocas. Mas ele fazia a voz do Contra-Informação. Ele fazia a voz, sim, fazia a voz do Gilberto Retalho, que era o Gilberto Carvalho, na altura pivô da RTP, e ele tanto dizia todos os dias aquele nome, que coitado... Não foi propositado? Não foi. Não foi. Porque ele tinha tido um problema pessoal naquele dia, com a morte de um familiar, foi fazer só aquilo e depois tinha que ir para outra cidade onde estava essa pessoa que faleceu, e pronto, e fez só aquilo e assim, mas já não estava com a cabeça propriamente ali, e aquilo saiu-lhe. E eu recordo-me, no próprio dia, nem eu sabia disto, ligavam-me do Correio da Manhã e daqui e da colá, ouça, porque é que fizeram isto, porque é que não fizeram? Pois estas histórias todas das pressões, das supostas, das alegadas pressões, do isto foi de propósito, isto não foi, aquele quarto nunca se vai saber se foi de propósito, se não foi, a história do Trocas, se não foi, mas quer dizer, estava lá a comunicação social em peso, aquilo foi gravado e filmado, se forem ver ao YouTube, que tem, sei lá, milhões de visualizações, são momentos únicos. Isso atesta realmente o poder que aquilo tinha, não é? Uma coisa é tu enganaste no nome, outra coisa é dizes o nome do boneco do Contra. Sim. E as pessoas perceberem que é o nome do boneco. E as pessoas saberem que é o nome do boneco. Ou seja, sim, o programa tinha um prestígio gigantesco, não só cá em Portugal, como também nos outros países que falam a nossa língua. Antes de falarmos do Contra, podermos fazer uma pausa aqui no meio, no edição extra. Tu tens a noção que tens uma legião de fãs que ainda hoje espera que o programa volte ao SIC Radical, não tens? Eu as pessoas, eu também sou suspeito, não é? Porque, mas há imensa gente que vem que vem falar comigo a propósito da edição extra. Sim. Eu fico, pá, muitíssimo, sei lá, porque é que achas que, porque contente. É que, daquilo que tu percebes, porque é que achas que o programa teve este sucesso e este impacto? É pá, para já, porque foi uma coisa que com aquela duração nunca tinha sido feita. É, dobrar a voz de uma pessoa já há muito tempo que se fazia, não foi novidade nenhuma, não é? O programa não, é nenhuma novidade, não era nenhuma novidade. Mas fazeres um formato de 20 ou 22 ou 25 minutos só com este modelo, epá, permite-te criar um conjunto de histórias que nunca mais acabava. Recordo-me, o programa tinha uma parte que eram notícias, portanto era o que tinha acontecido naquela semana, pequenas peças, sei lá, de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, seguia o alinhamento normal do noticiário, começávamos com a política nacional, depois aquilo que podíamos ter internacional, depois o desporto, e depois era o Doc Vidas. E depois tínhamos o Doc Vidas, pá, que eram um segmento, pá, aí de 10 minutos dedicados a uma personalidade. Epá, fizemos, sei lá, sobre todos os líderes políticos da altura. Era uma coisa, era uma espécie de medalha de honra, ou seja, só os grandes é que tinham direito a ter a ser retratados no Doc Vidas. Epá, e sobretudo, sim, as pessoas falam muito nessa nos Doc Vidas, porque os Doc Vidas, com 10 minutos, tu consegues contar uma história com um bocadinho de princípio, meio e fim. Eu recordo-me, pá, havia histórias de Odete Santos, pá, que eram coisas que nós apanhávamos, naquilo era na SIC, portanto, mas era uma coisa de doidos, né? Ah, nós vivíamos doentes com... Eu estou a perder um telejornal, não pode ser. Eu sei lá, eu tinha que ir às compras e chegava a casa depois da uma. É pá, mas aquilo não está a gravar e o que é que será que está a dar? Ou seja, aquilo foram momentos em que nós... Utilizando uma expressão muito atual, batiam muito punho para fazer o programa. Sim, exatamente, é uma expressão atualíssima. Batíamos muito punho para fazer aquele programa. Pá, e depois era preciso pegar nas imagens... E nós já tínhamos um bocadinho aquela filtragem, quando digo nós, o Nuno Dionísio e o Nuno Vieira Faustino, que escreveu um programa comigo, já tínhamos um bocadinho uma filtragem, ou seja, uns olhos de ver a peça, que o acontecimento em si, mas de estar a ver outra coisa qualquer que aquilo podia dar, imediatamente, enquanto víamos aquilo. E depois era preciso cozinhar, em termos de edição, era uma maluquice, tínhamos que descozer a peça toda, dar a volta que nós, imagina, era uma inauguração de qualquer coisa, o Cavaco ia a uma inauguração de uma fábrica de enchidos, e então tinha que pôr aqueles barretes, aqueles fatos, aquelas, sim, coisas todas, pá, aquilo para nós automaticamente era outra coisa qualquer, era, ele ia a um restaurante comer presunto, porque estava porque a Maria, por exemplo, estava com desejos. E pá, pronto, e a Maria também. A Maria era um personagem muito, muito interessante ali, porque era quem punha sempre o Cavaco em ordem. Então, era, Aníbal, está quieto, vê se estás mais acalado. Está bem, Maria, pronto, é como tu quiseres. E era sempre ali nos nossos personagens, era sempre ela que mandava. Houve uma coisa na casa de Serralves, e pá, que nos divertimos imenso a fazer, que era a Maria. E foram ver uma exposição, uma coisa qualquer que se tinha inaugurado lá. E ela depois queria se ir embora, queria fazer. Ah, e era com miúdos e crianças. E ela depois dizia: tens aqui uma nódoa! E a criança depois ficava muito triste, porque a gente tinha que aproveitar as imagens que tínhamos. A criança estava triste, ela apontava para ela e não sei, ok, tens aqui uma nódoa! Tens que ver se comes como deve ser! Não pode ser, já tens idade para... E aproveitávamos muitas partes em que eles estavam em off ou de costas para depois pintarmos o quadro. E sim, pá, deixa muita saudade. Foi uma altura engraçada. A nível de edição, o programa demorava quanto tempo? Rigorosamente uma semana a ser feito. Uma semana a ser feito. Que era a semana que nós tínhamos para pôr no ar. E como é que era? Que era uma coisa que na altura me dava muita curiosidade. Como é que vocês conseguiam sincronizar as palavras, as falas? Vocês às vezes utilizavam algumas falas, algumas expressões da própria realidade. Ou pelo menos terminações daquilo que... Epá, nós, ao fim e ao cabo, desenvolvemos uma técnica, porque fomos fazendo, fomos aprendendo, sei lá, o nosso documento de texto estava dividido ao meio, tínhamos o que dizia o original, tudo transcrito, tínhamos o que dizia o nosso, e depois tínhamos que fazer coincidir pausas com terminações, com entoações, com expressões faciais, etc, etc, etc. Confesso-te que se fosse fazer hoje, ia custar muito outra vez habituar-me a esta... Porque eram muitas coisas para se pensar ao mesmo tempo. Mas na altura, apesar de ser uma coisa complexa, já estava muito mecanizado e já se ia fazendo... Bah, mas faziam-se muitas noitadas. Era um ritmo diário de quantas horas, em média? Era um ritmo diário para já de ter que, em tempo real, ver as notícias todas. E atenção, porque se eu visse à uma da tarde uma determinada notícia, essa notícia às 8 da noite já está reeditada, não há duas iguais. O que aquilo depois vai através da edição, o próprio jornalista que fez a peça há uma hora, já houve desenvolvimentos dessa notícia, ou a notícia já não é tão importante, ou já é mais importante, e portanto já não tem os mesmos planos de corte. Os planos de corte eram a nossa salvação. O plano de corte é no momento em que o jornalista está a dizer o off, que Cavaco Silva esteve esta manhã reunido em São Bento, e tu tens imagens que pintam isto. Então tens, por exemplo, o Cavaco Silva a cumprimentar as pessoas que chegam, sei lá, imagina os conselheiros de Estado, ou uma reunião com os ministros, ou outra coisa qualquer. E aquilo para nós era importantíssimo, eram as imagens mais cómicas. Dava-nos liberdade, ou seja, o tipo chegava lá, cumprimentava o outro e em vez de dizer olá, como está, muito obrigado por ter vindo, dizia-lhe uma coisa qualquer, dá-me mais gordo, da última vez estavas mais magro, malandro. Depois tenho comido muito bolo rei, sei o que é isso. Havia esta liberdade de fazer coisas com planos de corte. E depois muitas vezes tínhamos que pedir imagens à SIC que não tínhamos e que precisávamos. Eu sei lá, preciso de um plano de corte com o Palácio de Belém à noite, porque depois lá dentro estava-se a passar qualquer coisa que nos interessava que fosse à noite. Não sei, era um ritmo. Saudades. Sim, saudades, claro. Sim. Faltam 10 minutinhos para terminarmos a nossa entrevista e, ok, o computador ficou um bocadinho preto, é que nem é normal. Mas centrando agora no contrapoder. Tu que estiveste no Contra-Informação, que diferenças é que consegues encontrar ao contrapoder de hoje que passa na SIC Notícias? Falámos da versão mais light, da versão mais socialite, uhum, do programa. Que principais diferenças é que encontras de um formato para o outro? Não, eu acho que quem escreve tem sempre uma maneira diferente de passar a realidade e tem sempre a realidade que quer passar. E isso são ADNs, portanto não acho que haja a esse nível uma comparação possível entre o Contra-Informação e o Contra-Poder. Isto apesar de ser fã da equipa que escrevia o Contra-Informação e, felizmente, continuar a ser fã desta equipa que escreve o Contra-Poder, porque acho que os textos estão muitíssimo bem... são muitíssimo criativos. Acho que aqui há um bocadinho uma utilização maior do recurso do nonsense que não existia no Contra-Informação. Acho que a esse nível a estrutura é diferente. Mas fica bem. Eu antes de começar este projeto do Contra-Poder, fazia muita confusão, porque eu conhecia a fundo a personalidade dos bonecos do Contra-Informação. Eles depois tinham personalidade. Quer os autores, quer os manipuladores, quer a equipa de vozes, toda a gente conhecia aquela personalidade. E fazia-me confusão imaginar como é que eu vou ter os mesmos bonecos, que não são rigorosamente os mesmos, são todos feitos de novo, com personalidades diferentes, com nomes diferentes, porque os nomes também mudaram. Mas digo-te uma coisa, isto tudo se encaixou de uma forma tão natural e tão rápida que eu não sinto, já não me faz confusão nenhuma. Gosto da maneira, da personalidade que estes autores do Contra-Poder criaram e atribuíram aos bonecos. Também temos bonecos novos, o Jesus é um grandíssimo boneco, até porque está bem feito. O Paulo Futre também é um boneco, uma bela caricatura do Pablo Barre. Isto é fantástico, eu adoro o Paulo Futre. Fantástico, ok? Ok? Bueno, mas estamos aqui a fazer uma entrevista, ok? Mano Ruben, ok? Queres perguntar o quê? Queres uma história? Queres contar uma história? Ok? O tipo que eu vi foi, ele vinha de Fátima. Exatamente. Tem havido, lá está, nós não tínhamos o Futre no Contra-Informação, não há comparação nenhuma. Estes autores pegaram no Futre e arranjaram uma maneira fantástica de escrever para ele, porque está muito... Eu acredito naquilo, a gente tem que acreditar nos textos. E eu, felizmente, acredito nos textos desta equipa de autores do Contra-Poder. Estão arrependidos de fazer o boneco do Miguel Relvas? Não, eu acho que não. Acho que não. Foi uma das caras, foi uma das bandeiras do início do programa. Houve um viral que com ele a cantar o Grande La Vila Morena. E eu acho que isso foi um bocadinho a bandeira do ok, nós estamos aqui outra vez, os bonecos voltaram. Foi partilhadíssimo, foi redes sociais, foi YouTube, foi tudo, pá, teve imensas visualizações e acho que fez parte, foi pouco tempo, mas uma coisa que nós aprendemos com a contra-informação é, nós temos lá as prateleiras, para onde eles vão depois, quando saem do ativo, e é raríssimo eles depois não virem sair das prateleiras. O Cavaco teve em prateleira há tantos anos, saiu isso, outra vez, é? No tempo do contra, ele era o passou a ser o regressado Silva, começou como acabado Silva, depois de passar o seu a travessia do deserto, voltou como regressado Silva, portanto o nome mudou, mas eles voltam sempre, pá. Olha só, eles voltam sempre. E há diferenças de target para aquilo que era o contra-informação e para aquilo que é o contra-poder? Antes de mais, os canais são diferentes e em sinais diferentes, um em era sinais... canal aberto, o outro TV Cabo, Mel, por aí. É uma pergunta interessantíssima, porque este programa, o Contra Poder, passa na SIC Notícias, mas com na SIC Radical, o que à partida parece um contrassenso. Ou seja, a SIC Notícias vemos que é uma classe mais informada, uma classe A, uma classe com outro poder, com outra informação, com outros conhecimentos, e depois a Radical é um público muito mais jovem, que se calhar não liga tanto a estas questões da política, a própria informação é digerida de uma maneira mais espaçada, mas também talvez por isso, talvez se calhar respondendo a isso, quando te disse que o programa era um bocadinho mais light, pode ser também por aí. Agora, parece-me que aquilo que tem o entendimento que deve ter para os espectadores da SIC Notícias não perde valor nenhum na SIC Radical, acho que é igualmente percebido, ainda que o target seja diferente, pode eventualmente ser percebido de outra maneira, ou seja, são duas grelhas de leitura dizendo a mesma coisa, podem ter leituras diferentes consoante os públicos. É um bocadinho como o cinema de animação, não é? Os pais e os filhos vão ao cinema, os filhos percebem umas piadas. Há outras que são só para os pais, mas os filhos também se riem dessas. Não digo que seja assim tão taxativo, não. Pais e filhos, notícias radical, não é esse o caso. Mas acho que é bem entendido por ambos os públicos. E a própria SIC Radical tem um target também de Daily Show e de Conan O'Brien, que também pode ir buscar o contra-poder. E tem uma tradição do humor, assim, radical. Faltam 5 minutinhos e meio, ainda queria fazer duas perguntinhas. A primeira delas era... Como é que se consegue viver com tantas vozes na cabeça? acordas a meio da noite a falar com o Paulo Porta só com o Cavaco Silva? Não, às vezes acontece é dizer qualquer coisa e dizer, pá, isto pareceu-me alguém, e continuas ali a insistir e depois percebes que estás a descobrir uma imitação de outra pessoa qualquer. Isso aconteceu-me há relativamente pouco tempo, mas eu tenho que treinar essa imitação. Porque ainda não existe, ainda não é, mas parecia-me, disse qualquer coisa que me fazia lembrar o eu já te conto daqui a um bocadinho, o Miguel Guilherme. Eu fazia-me lembrar o Miguel Guilherme. O Miguel Guilherme. Agora, epá, vá-se lá saber porquê, mas tu dizias-me se as coisas, se eu me baralho com as vozes ou se acorda-me. Consegues viver com... São compartimentos, são caixinhas, epá, eu tenho... Separas bem. Sim, é uma questão de memória, é dramático, é a gente esquecer-se daquela imitação. E aconteceu-me isso com o Cavaco, com aquele período todo de sequeiro, foi uma das primeiras imitações que eu fiz quando ele era primeiro-ministro, quando eu era puto. Tive de reaprender. Primeiras vezes que fiz, magoava-me porque era muito arranhado, mas depois percebi que não era assim tão difícil, havia uma maneira mais confortável. A mesma coisa com o Futre ao princípio, fantástico, isto à partida é pá, a mesma coisa com o Major também era outro, mas tudo tem maneiras de se fazer de forma segura, para não nos magoarmos, que isto é, este aparelho é muito delicado. E também vives nessa área já há tanto tempo, também consegues lidar bem com a experiência que tens, com toda essa panóplia de vozes que consegues... Vou tentando. Vais tentando equilibrar. E para terminar, a última pergunta que eu tenho para ti é a seguinte. Quem é o Bruno Ferreira? Epá, o Bruno Ferreira é um tipo que está super contente com esta... Com a vida profissional que leva e tem tido a oportunidade de experimentar uma série de coisas...